Vento 1 centena, 29 autorizado a decolar, Romeu Hotel Oscar. O Torre Salvador está 3895 na sequência de decolagem da 1-0. Ok, após a rolagem do Bang da Gol, a Lima tem 3895. Após a rolagem do teu Bang da Gol, está autorizando a Lima, tem? Afirmo. 5, boa tarde, Oxonel. Solo com o Filipe, box parada para o 648. No 648, pode seguir em frente para o gate 03. 03, muito obrigado. Triplo 3, decolada 50, agora controle 198, por favor. 198, obrigado, ótimo serviço. Meu hotel Oscar decolado 5-1, controle 19-8, por favor. 19-8, rodeio hotel Oscar. Milhas, daquela localidade, solicita frequência livre para coordenação com o tráfego local. Ok, frequência livre, atentando Kilo Quebec Serra, 5 milhas sua posição de 1 hora. Imagina, está em contato com o Quebec Serra, positivo? Controle Salvador, boa tarde, Papatango, rodeio hotel Oscar. Salvador, boa tarde, gol 1333, decola. 1333, esqueceu de acionar, 5026. Positivo, bom dia. Romeu hotel Oscar, mil pés na correção, mil pés no... Confirmo o controle. Romeu hotel Oscar, mil pés no corredor axé. Mil pés na axé, Romeu hotel Oscar. O gol 1333, acionado, 5026. O Romeu hotel Oscar, acione 0117. Acionado 0117, Romeu hotel Oscar. Da corrida 781. Curva na direita, quando possível eu vou direto à posição da El Oleda. Eu no 333, contato radar cruzando 3800 pés, suba ao 360 direto da El, vigilância. Positivo, dá pra gente direto da El, 360, atenção, muito obrigado e desculpe. Copiou o 3095? Afirmativo, aguarde a autorização para decolar. O Tom 3154, siga táxi via Juliette, gate 07. Juliette, gate 07. O Romeu Teosca vai fazer sobrevoo onde? O Romeu Teosca fará um sobrevoo em Veracruz e Candeias. 7. 4, controle 98. Controle gol 1781, cruza 2 e o pé. No 781, no subal 360, saída da El. Saída da El, 360. Centena 20, tá? 3295. Falcão, Salvador, muito boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, pronto para cópia. Pronto. Autorizado Campinas, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, rua direto, posição Bridge, Upers 16, Belo Horizonte, Zanetti, Pira, Mendes. Controle 119.8, código transponder 5104. Ok, aprovado então, Campinas, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge, Upers 16, Belo Horizonte, Zanetti. Net Mendes. 198 na saída, 5104 é o código. Correto, mestre, para ser o meu táxi. Chamada, obrigado. Valeu, Daniel, tá na 3295? 3295, pode voar, Daniel. Vai primeiro para Candeias, Romeu Tosca. Inicialmente eu farei uma curva aqui no Coisa do Bonf e depois prosseguiremos para Candeias, para Fundo do Bonf. Gente, não me escuta. Não escuta, Romeu Tosca. Cruzo 180, gol 1333. 1333, Recife, 1288, alterno 3325. 288, 3325, obrigado, um ótimo serviço. Aguardando o MDR, tá, 3895. 3895 vai aguardar. Aí agilizar pra gente, a gente agradece. Muito obrigado. No 781, no Ciente, aguarde transferência. 781 no chama Recife, 1288 alterno 3325. Confirmando pro 781. 1288 alterno 3325. 288-3325, obrigado. Controle Salvador, Pantanal 4710 em descida, vai atingir mantendo no 50. 4710, identifique chegada Mari e desça ao 050. Identificou Mari 050, Pantanal 4710. Poderia coordenar a Butan 3895 a proa de Eudes? 3895, chame o centro e solicite o seu mesmo. 1288, alterno 3325. 288, 3325, obrigado. Tango virou centro, Recife, respeita nós aí. Estava restrito pelo centro, 250 nós. Mantém a restrição? Na velocidade, seu critério. Obrigado. Copiou, 6326, velocidade, seu critério. Muito agradecido, amigo. Azul 4065, posição 1, puxa o verde para o lado. Provado, reposte para o táxi. Eu vou repetir para o 4065. Salvador, poderia repetir para o 4065. Autorizado, puxa no gate 1, reposte para o táxi. Livre, puxa, chegou de táxi 4065. Rápida presente? Confia? Chalé 6326, solicita a possibilidade de voar rápida presente. 6326 para o ITAP. Obrigado. 47102, mil pés, livre LS, ajuste 1009. 2000 pés, livre LS, 4712. O Ocean Air 6326, desça para 3000 pés, 1009, reduz agora para 210 nós. Sendo para 3.009.210 nós. Salvador, 4065, está pronto para o táxi, 107 a bordo, 5 horas e 10, alternando com o fim. Autorizado o táxi Índia Alfa até o ponto para pista 1-0. Não pontos para o Torreno Norte, pista 62. Vive táxi a Índia e Alfa, ponto para 1-0. Quando pronto, chama a torre 18624, 065. Boa tarde, está 3636 para as condições. Afirmativa, intenção em setor RNAV da 1-2, poderia confirmar somente a temperatura 2-7? Obrigado, chamará quando liberar pelo centro. Salvador, o Xané 6314, atingindo 150 com a informação Oscar. 6314, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari, identificação 050, Xané 6314. 100 graus, 17 nós. 100, 17 graus. Para a cidade de Camaçari, para sobrevoo. Camaçari, ciente, Romeu do Oscar, informando que deverá evitar a área restrita de Camaçari, ok? Ciente, Romeu do Oscar está ciente da área restrita de Camaçari e está mantendo proa direta agora para a cidade de Camaçari, Romeu do Oscar. Ciente, amigo, 500 pés. 500 pés. Pantanal 470 visual com a pista, estabilizado na LS. Afirmo. Chame torre no noite desse momento. Bem, obrigado. Salvador, uma boa tarde, o Gol 649. Equipe LS 1009. Salvador, 1649. 649, prossiga. Paciente da Oscar, portão 3, para a cópia. Bom, no 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus, frequência do controle 19.8, código transponder 5123. Autorizado Ilhéus, 240, decola no 10 na Dael Leda Ilhéus, 198, 5123. Carteira 1-2, 1-0, 1-0, Yankee, sem o Glide. O Tantra 278. Estimando pousos 1745. Controle 198, bom voo. 98, voo 4-0 na 5 guarda. São dois jogadores, boa tarde, voo 4-0-65 na Bahia, passando 1300. 4-0-65, contato radar, subal 360, saída da El. 360, Bahia, 4-0-65. Estabilizado. Chame final normal. Eu vou chamar. Leda, 4-0-5, libere a direita, chame solo em 1219. 4710, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo via pátio 3, reportará para ingresso no principal, Pantanal 4710. No quadro, desça para 2000 pés, 1008, livre LF, torque estabilizado. MR3 no quadro, Salvador. MR3 no quadro, prossiga certo. Desça para 2000 pés, 1008, livre LF, torque estabilizado. 2000, comi 8, eu postarei estabilizado ILS no zero, obrigado. Sole Salvador, Vitorinho de Juliette. Prossiga. Vitorinho de Juliette, Cairo Lourenço para Salvador, 1510, corredor Caixa Prego. Vai reportar através de Vera Cruz. Transponde a jornada 0160. Estamos com 07 a bordo. Ciente 07 a bordo, Julie, 1510, corredor Vera Cruz, Interlagos. Ciente, Vera Cruz, Interlagos. Oxenai 6326, boa tarde, prossiga táxi via táxi Alfa, Quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ciente, via Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para o pátio principal, 6326. Oxenário 6326, próximo ao pátio principal. 6326, pode prosseguir o táxi via... Ok, corrigindo. Mantenha a posição e guarde para o ingresso no pátio principal. Irá prosseguir para o gate 01, aguardando liberação. Sente, aguardando na posição para o gate 01, 6326. Pode ir.